partir de agora, dance. Cante. Vibre de emoção. Libere todas as vibrações positivas, porque o show do Novo Hop vai começar. Chegamos aqui no Balneário Cai na Água! Olha o verão 2019 do robô! When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Vamos começar, eletrizante! We fell in love, as the leaves turn brown. And we could be together, baby. Valeu, Irã, rapidinho, Irã, com passarinho. Skies are blue. You act so innocent. Bora que não tem hora pra parar hoje, não. Vamos curtir, vamos endoidar. É aniversário do meu parceiro Macarrão. E a minha produção já finalizando tudo. Já já um show de luzes e cores pra galera. Aqui de Santa Bárbara, o robô vai te pegar. Edson, Inigualável Produções. E que nesse verão muita paz, muito sucesso. E que todo mundo curta numa boa, viu? Abertura do verão 2019. Vamos chegando! Mauro, equipe Gera Fácil, e aí, Mauro? O robô mais lindo do século. O robô mais lindo do século. Vamos lá! Mauro da Farra! E aí, galera do Balneário Cai na Água, vai começar a pressão! Psycho Killer! Qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Passando o sons. Pode chegar pra cá, viu? O robôzão já tá no ar e tá mil graus hoje. Pega meu robô. Solta o grave, né? E quem é que tá feliz da vida aí? E a galera do Papão tá aí com a gente, a galera do Clube do Remo também. Pode jogar pra cima, que acredita que a seleção vai ganhar hoje, põe pra cima. Bora começar e doidar. Olha o Rob chegando aqui, no Balneário Cai na Água. E o show tá no ar, viu? Bora, meu robô! DJ Júnior, o eletrizante do Pará. Um DJ com nome forte e sobrenome pesado. Vai, eletrizante! Finalidade ela fica em casa, mas me falaram que a pé é o bicho. E eu brotei só pra ver a safada fazendo isso. Soltaram até rojão porque o Bruninho vai tocar mandela. Soltaram até rojão porque o Bruninho vai tocar mandela. É fogo no... Um abraço, meu parceiro Kiko! Depois de 5 anos subindo, tá aqui de volta. Pra matar a saudade, tamo junto. Um abraço pra família BDJ. Tá curtindo o hobby, valeu de montão. Bota, bota, bota, bota pra descer. Bota pra descer. E cadê as mulheres solteiras aí? Cadê os homens solteiros aí comigo? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. Dá tchau, dá tchau. Alô, poder, dá tchau, bicha. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. E já tá 1-0 pro Brasil, viu? Já tá 1-0 pra seleção. Eu já ia beber, agora vou beber mais um pouco. Bruninho toca aqui na favela. Eu duvido tu fica parada quando o Bruninho toca aqui na favela. Vai balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, perereca. Vai balançar, balançar. A porra, Jairão. Parceiro Talibã e da Karina. Aqui pelo lado esquerdo e já falou que amanhã, segunda-feira, o Caribinho vai ser pequeno, né, garoto? Odiado pela mulher dos amigos. Toma, e toma, e toma. Quem foi que veio de moto aqui pro Kainag, hein? Quem foi que veio de moto, hein? DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto. Quem foi que veio de moto aí, pai? DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto. Bora acelerar essa moto então aí, meu filho. Bora acelerar, acelerar. Caraca do dia, mano. Caraca do dia foi esse de hoje. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto. Pega várias delas. Mas Deus tá na frente, tá doido? Pega várias delas. No crau, crau, só não passa mal, no crau, nós pega uma bebeca. No crau, crau. Rapaz, eu fui embora e esqueci de pagar o chacal ontem. No crau, crau, só não passa mal. Te pagar, viu, chacal? Pega uma bebeca. Cheguei em casa, eu lembrei, fiquei nem dormir direito por causa disso. O eletrizante passou ferrado. Passou, passou. E cadê o grito das virgens aí? Quem é que tem uma amiga virgem? Cadê ela? Aponta pra virgem. E cadê aquela amiga bandida? Quem tem uma amiga bandida? Aponta, aponta pra bandida. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida. Várias mamadas no bem que eu vou levar essa pra Viena. Várias mamadas. André Coelho. Vou levar essa. A Carol tá aí. Ser... Bora, Ruth. Vai pra parar de cadela. Vai, vai. Prereca. Vai. Prereca. Vai, vai. Prereca. O quê? Vai, cadela. Vai, vai. Prereca. Vai. Prereca. Vai, vai. Prereca. O quê? Vai, cadela. Vai, vai. Vai, vai. Sassuca de Ana, você tá dando a ver. Sassuca de Ana, você tá dando. O meu grande parceiro Guenço, da última opção, valeu Guenço. O meu parceiro Jojo, valeu Jojo. E a galera do Gela Fácil tá por ali também com a gente, valeu de montão, viu? Foi treta aqui na favela e tá pronta pra ser roubada. Roubei uma cena de peça, uma cena de bala. Meu parceiro Lobo Mal, e aí Lobo Mal? Toma, toma, já dá fora, toma. Fui toma, fui toma, toma, já dá fora, toma. Toma, toma, já dá fora, toma. Fui toma, fui toma, toma. Deixa eu tocar isso aqui então, ó. Que nesse verão seja muito progresso na vida de todo mundo. Muita felicidade, muito dinheiro pra gente gastar por aí, viu? Prepara que esse verão o hobby vai tocar. E muito lugar top, eu quero vocês ao lado. Mente milionária pra todo mundo aí, ó. Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso... Balancinho da 40, do 40. Ele é a sua primeira dama. Mas não fica apaixonado, eu sou romântico, safado. E amanhã não vem. Manda vontade, bater, vou chamar pra fuder. Daquele jeito que tu gosta. Te boto de quatro e pina. Bora, milhas problemáticas! Desde ontem. Para Cintia, Rayara e Jojo. E o Marley das problemáticas. E o Dieguinho da TF. 5 dias de rock. O que faz? Já já, Potter. Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado, e amanhã não venho. Porque manda vontade bater, vou chamar pra fuder. Ih, rapaz. Aquele jeito que tu gosta. Te boto de quatro e pino esse rabo, caralho. Gostosa, lá vai piroca. Jefinho Dantas, Eduardo, Gustavo, Clarinha, Jaque, Castro, Mariane e o Vitinho. Galera da cabanagem, valeu, viu? O comandante do robô mais lindo do século chegou. Alô, Santa Bárbara, cheguei, viu? Chegou. Vai pra cima, meu DJ. Júnior Eletrizante. E coloca pressão nesse hobby. Bora pra cima! É Balneário Caiaga, é sucesso! É o verão do hobby! Bora começar! Bora começar! Bora começar! Bora começar! Bora começar! Bora começar! Eu tô afim de rock doido hoje, viu? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai! Toma na batida! Toma na batida! Toma na batida! Deixa na batida! Bora, meu robô! Bora, meu robô! Vai! O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô. Pega meu robô. O robô vai te pegar. Bora meu robô. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Põe pra pegar agora. O robô vai te pegar. Quem é que tem uma moto aí? Quem foi que veio de moto? Põe pra cima, até porque elas gostam dos caras que tem moto, mano. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as bandidas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas. Acelera essa moto! Eu tenho uma moto. Vai! Vai! Toma tapinha, vai! Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. E já tá 1-0 pro Brasil, viu? Quem acha que o Brasil vai lavar essa, põe pra cima aí! Quem tem amigo corno, põe pra cima! Quem tem amigo viado, põe pra cima! E bora aí, doida, agora, agora! Põe a mãozinha pra cima e grita! Vai, vai! Feio e ninguém me queria. Só dava. Só me dava se eu desse melissa. Bati a bola. Agora eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. Elas me. As novinhas aqui do hobby, elas são tudo bandida, mano. Elas me adoram. Elas me adoram. As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. Vem embora, vem embora. Kiki. É sim. Hoje eu vou sentar com o Pinho de Santa Bárbara e toda a galera da GDB. Valeu, galera. Toma, toma, toma. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida, ela dá pra batida. Ela quer, ela dá. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela fala quem foi que chegou, bandida. Ela quer dar pra batida. Junior Eletrizante, Junior Eletrizante, Junior Eletrizante. Já tô na área, viu? Junior Eletrizante, Junior Eletrizante. Aniversário. Junior Eletrizante, tu toca demais. Do meu parceiro Macarrão, parabéns, Macarrão. Tu toca demais. Dou maior valor de ver o Cacau. eu tô apaixonado por ela. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Tô de rolê. Eu quero mandar um forte abraço, meu parceiro DJ Moisés. Esse cara que sempre tá juntinho comigo. Valeu, Moisés, mais uma vez, tamo junto, garoto. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito, abraça, paga um pau. Eu viajo nela. Quero saber só como foi que eu cheguei na tua frente, viu, Paulinho? Eu banco mesmo, a figura no jeito. Como tu estás, né? Eu gosto de luxar. Meu parceiro Paulinho, lá do açougue Paulinho Carnes. Minha amiga Cídia, o Fator Arthur, minha amiga Sâmia! Olha que doida, lá da Bicha Potter. Muito bandida. Ai, ai, ai, ai, ai. É ressaca do aniversário do boy, é? Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é! Ela é linda. Prepara as emoções, até porque amanhã, segunda-feira, tem Rob lá no Caribe Show! Rob Mauro! E vocês são nossos convidados especiais pra curtir mais esse festão! Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. You wanna keep pace, pace, pace, pace, pace, pace. Toma, toma, toma, toma, toma na batida. Toma na batida. Toma na batida. Toma na batida. Toma na pressão. Toma na pressão. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, avisa lá que eu cheguei, viu, Talibã? O eletrizante já chegou. O eletrizante já chegou. Eletrizante do Pará. Chegamos pela primeira vez aqui no Balneário Cainágua. Chegou. E a pressão do Robin. O eletrizante tá só começando. O eletrizante já chegou. Pega meu robô. Pega meu robô. Vai. E a pressão vai aumentar. E a pressão vai aumentar. E a pressão vai aumentar. E a pressão vai aumentar. E a pressão vai aumentar. E a pressão vai aumentar. E a pressão vai aumentar. E a pressão vai aumentar. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Tu quer? Toma. Toma. Toma. Pólvora! Me baixinho. O robô mais lindo do século. O robô mais lindo do século chegou. Na sala, no chão me deito. E a cabeça não para, solidão me ampara. Tá querendo brincar comigo, rindo da minha cara, me fazendo de otária. Não vou. Vai, eletrizante! Não vou. Eu mereço um recomeço. Tenho direito de amar e ser feliz. casado, fique em casa e os solteiros comemora. Dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. Toma aí, toma aí. Quem tá casado, fique em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu tô de baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Equipe, é tchau, o Cruzeirinho tá aqui com a gente. Agora, é tchau pra quem não vem, não vem, não vem, não vem, não encontro. Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Bota pra queimar, bota pra queimar. Bota pra queimar, isso aí, Marcelinho. Peraí, calma, calma, vai, calma. É. Do jeito que o eletrizante gosta, quer ver? 3, 2, 1, agora! Agora! Vai subir aí, cadê, cadê? E a galera do papão bate na palma da mão. E cadê a galera do clube do Remo aí? A galera acha que o Remo vai ganhar, cadê, cadê? Cadê a galera que acha que o Remo vai subir? Cadê, cadê, cadê? Quanto é que tá o jogo do Brasil aí, parceiro? Ainda tá 1-0 o jogo do Brasil? Mas o Brasil tá ganhando disso pra mim, pelo amor de Deus, tá? Tá tudo certo. Então deixa o resto comigo. Quer ver? Quer ver? Pega fogo, cai na água. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega e põe pra me doidar. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Robby? Vai pro Robby. Quem é Robby? Vai pro Robby. Quem é Robby? Vai pro Robby. Quem é Robby? Vai pro Robby. China. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau. Obrigado, meu Deus! Me lembrei, não deu pra esquecer. Um beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou. Meu show do Robby! E me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo, hoje eu vou sair. Quero me divertir. Hoje eu vou curtir o novo Mega Robson. Eu quero ficar com você. O meu parceiro Guinso. Você vai se apaixonar. O da última opção é o Mega Robson. Junto com o John, John Multimargas. E o Jefferson Playboy. Do Pará. E aí, John John? O Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson. Manda, Rio. Quem sabe fazer o caqueado faz? Toma, toma, toma, toma, toma o caqueado, toma, toma, toma. É Paulinho, por que tu não trouxe o Alex, Paulinho? Não, não, não. Graças a Deus. De Judas tá bom pro meu lado hoje. É nóis! Toma, toma, toma. Eu tô bagulho doido hoje. É batidão em cima de batidão. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey. Mas essa aqui não pode faltar, mano. Só quem tem amigo corno, corno, corno, corno, corno, corno, corno. Cadê o corno? Cadê o corno? Corno. Aponta pro teu amigo corno, hoje pode, vai. Corno. E ele vai lembrar da desgraçada que fez ele sofrer agora. Doente de amor, nunca ganhei remédio na vida noturna. Caiu na noite, uma boate aqui na zona. Vou começar a falar. Com a dor do amor, é com outro amor que a gente cura. Fui curador desse mal de amor. Muita onda, né? Na boate azul. O cara tá no meio do rock doido e do nada ele lembra do chifre dele. Quando a noite brisando, cagão da loja. Esquece esse chifre, mano. Continua, segue o fluxo, vai. Tudo apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga, apaga. Lá vai eu de novo, Cainaga. Bora, Dieguinho, é rock sem fim. Mais lindo do século está aqui. Novo Mega Robson. Você agora é espetacular. Lembra mais um pouco desse ex aí? DJ Jefferson, o performático. DJ Felipe Cobiçado. DJ Júnior, eletrizante. Bora pra cima, Juju, tamo juntos, garotos! Quando menos imaginei você. O homem é bom, o homem é espetacular. Fez sonhar. Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. Na janela do meu coração, fiquei a te admirar. Vai de Jojo pra sua primeira dama Suelen. Me escuta. Você? Quero te olhar. Rapaz, olha o Betchuca, tá só de suga. Pode te admirar. Corpo de jogador. Passar, jogador de baralho. Cantando a mais bela canção. Te admirando. Aqui meu parceiro Paulinho manda pra Cíntia com muita mãe e carinho. O Paulinho Carnes no telão do Robin Wagner, por favor. Paulinho Carnes, fechado com o eletrizante. esse cara é considerado. Bora, Paulinho. Ele é o lado do motor, Arthur. Bora, Arthur. Valeu. Tenho uma história pra te revelar. Vou fazer de tão faca, né, hoje. Mas guardar, tem te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste, não. Antes de te conhecer, eu já te amei. Antes de te amar, eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade, eu olhava para ela e ela. Virou pura Guedes. O tempo todo dela e ela não sabia. Tá dando choque na água, hein. As flores eu mandei. Um cartão anônimo escrito te amei. No dia seguinte, quis me aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada ela embarcou. E com um olhar apaixonante ela me olhou. Era você, a menina dos meus sonhos. Que eu apaixonei, a menina que as flores e o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amado mesmo sem saber. Admirado muito antes de te conhecer. Era você, me perdoe esse tempo todo sem falar. Minha amiga Tita Cardoso, conhecer você, a Valéria, vagar nos meus porões. Tá vendendo comida aí, Adina? Até que um dia dentro do ônibus aconteceu. As nossas vidas se encontraram. Obrigado, meu Deus. O cara pode até ter superado, mas ele vai lembrar daquela desgraçada. Não é performático. Cadê a unidade móvel, meu filho? Apaixonado. Só pra chamar. Nessas horas o forte lembra do Jajá, viu, filha? Eu sei, já não há mais razão pra solidão. Meu Deus. É Arthur, de quem tu lembra, Arthur? Eu tô pedindo a tua mão. Que fase. Eu pensei em escrever alguns poemas só pra tocar seu coração. Pensa na tua vida. Meu bem, eu tô pedindo a sua mão. Então cá. E aí, tá de boa? Rock doido. Uma noite de luar. Vira, Karina, valeu, viu? Tamo junto sempre. Ah, diga sim pra mim. Casa. É a ressaca do aniversário do Bola. Do boi, né? Vestido branco. É boi. Lua de mel. Que doido, moleque. Diga sim pra mim. Paulinho, eu queria achar o Moisés. Ele veio comigo e tá sumido. E aí, Sâmia? Que fase. Que fase. Eu comprei uma casinha tão modesta. E Moisés, sai do mato, desgraçado. Você não liga pra essas coisas. Te darei toda a riqueza de uma vida. Empresário Paulinho e Cíntia do Açougue, Paulinho Carnes. Uma forra, rapaz! Esse é o meu convite, vem hoje. Bora, Paulinho, bora, Cíntia! Vamos lembrar! Inigualável Produções.

te amo. Vai trabalhar, Mechuca. Te amei demais, enlouqueci. Brigas banais te perdi. Alô, Mechuca. O tempo já passou e eu não consigo calar meu coração. E às vezes digo, eu te amo. Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, to lose you this way. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar. E aí, Paulinho? E sentir seu calor. Lá do Paulinho Carlos, estamos juntos. Preciso experiência. Tenho uma para Arthur. Tenho. Desde o Pompírio que eu não vejo Arthur no Robin. Chorar, chorar, não vou. A volta, né, Arthur? Nem morrer de amor. Chorar, chorar, não vou. Que faz? Nem morrer de amor. Prepara a performance. Não. Alô, Mechuca. Decidir, tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Dúvidas de mim, desejos eu senti. Perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi somar e dividir. Gramática em português, geografia em inglês. Em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor. Pum, pum, pum, pum, pum. Oh, oh, prova de amor. Oh, oh, prova de amor. Tira errado, pai. Banda 007. DJ Zulu, meu amor. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chorar, chorar, não vou. Valeu, poder! Nem morrer de amor. Valeu, Jeguei de Heróis, tamo junto. Bora, Sâmia! Vou. Valeu, boi. Nem morrer de amor. Show do Performático! Pega a visão aí, moleque doido. O homem é um ser devastador, destrutivo e inteligente, e com grandes possibilidades em extinção. Mas antes que isso aconteça, fomos estudados, avaliados e selecionados. Quanto mais errávamos, mais eles se aproximavam. Para chegar em uma nova era. Era qual a máquina e o homem se fundem para uma nova história. Nova história. E preenchê-los de vida e emoções inimagináveis. A nova era chegou. Nova era chegou. A era do espetacular. Oh, Novo Robson. Novo Robson. O que jamais imaginou está diante de vocês e trazendo o nosso aliado. E representando o povo desse planeta chamado Terra, ele, o mais performático dos humanos. DJ Jefferson. Ligando a integração do nosso mundo com o seu. Olá, DJ Jefferson. E aí, Santa Bárbara! O espetáculo chegou! Essa é a era do espetacular. Esse é o novo Robson. O robô do século. E o show completo é agora. Espetacular. E aí, meu performático, cadê você, garoto? Quem confia em Deus, põe a mãozinha pra cima aí. Quem confia em Deus, deixa a mãozinha em cima. Deixa a mãozinha em cima. Dá-lhe soquinho pro céu. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Eu apresento pra vocês o meu robô. O robô mais lindo do planeta. O robô mais lindo do século. O robô mais lindo do sexo. Pega, menino. Pega, meu robô. Pega, meu robô. E a partir de agora vai começar o show do performático. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. E as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Mas peraí, eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Cadê minhas mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma aí? Moto e as novinhas me adora. As mulheres solteiras dão um grito. A moto e as novinhas me adora. E a mulher que não quer compromisso com ninguém, deixa a mãozinha em cima. E as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Minha minha dor, eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Meu Deus! Olha o performático! Joga o bracinho pra cima! Dá-lhe soquinho, dá-lhe soquinho, dá-lhe soquinho pro céu! Eu quero ver vocês dançando o bigode! Consigo migrar. Quem é Robin? Vai pro Robin. Quem é Robin? Vai pro Robin. Quem é Robin? Vai pro Robin. 3, 2, 1, e agora? Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Robin? Vai pro Robin. Quem é Robin? Vai pro Robin. Quem é Robin? Vai pro Robin. Quem é Robin? Vai pro Robin. Vai moleque doido. Vai moleque doido. Vai moleque doido. Vai moleque doido. Vai moleque doido. Vai moleque doido. Vai moleque doido. Vai moleque doido. Vai moleque doido. Vai moleque doido. Joga o bracinho pra cima. Quem é do Paixão dá um grito aí. E quem é do Remo dá um grito. Um grito. Joga o bracinho pra cima e bate na bombinha. Juninho. Gente, abaixa tudo. Pra quem não sabe, o meu palco, ele é mágico. Ele tem sensor. Esse palco aqui, ele tem sensor. Obrigado, meu Deus! amiga no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você. Um abraço aí, meu parceiro Kiko. Sapatinho. Ei, ei, ei. E a família BDJ, o Adriano, dos Covardes. Tá aqui com a gente, valeu, garoto. Vem pra cá. Chama novinha pra cá, que fudeu, vem cá, que fudeu, vem cá. Ei, ei, ei. Chama novinha pra cá, que fudeu, vem cá, que fudeu, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá, que fudeu, vem cá, que fudeu, vem cá. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima botando fuzil aqui. E o quê? Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o 57. Falei pra ele, mano, que isso não é vida. Eu vaqueiro da antiga, tenho tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de pute. Esculachava na pelada no campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. Chorando muito, relembrou da sua infância. Sem esperança, só mágoa no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Caiu na armadilha, na vida de ladrão. Bora lá, China! É nóis, cuzão, seu cuzão. Toma, toma, toma, toma, toma! Olha só! Olha só, olha só, olha só, atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão. Quanto é que tá o jogo do Brasil aí? Olha só. 2-1 pro Brasil? É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha vai ficar até nervoso. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Bora, minha produção, é agora! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, no escuro, no escurinho, deixa tudo no escurinho, no escuro, no escuro, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, mais acende aí, deixa tudo no escurinho, acende a... Bora Helen, bora Jojo. E aí, Cíntia? Só no caque, só no caqueado. Só no caque, só no caque. Vem, novinha. No dia, meu amorzinho, eu te levarei. Nesse domingo. Festival, hein? E aí vem, meu amorzinho, eu te levarei. Fala, meu gerente, Léo. Providenciar uma água aí, Léo, por favor. Fala, Léo. Na equipe TF, essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa, TF, meu coração é super pop, TF. Essa galera enlouquece com S. Diga, Eris e Juninho, chegando com Betinho e o Josimar. Amiga Bia! Não é, a proprietária aí do Açougue dos Irmãos. Tá aqui com a gente, forte abraço, Bia. Seja bem-vindo ao espetacular. O que isso? Da última opção, junto com o John John, de marca agora, John John. E o Jefferson Playboy. Se nada faz sentido quando... Quanto é que tá esse jogo aí, minha filha? Olha, por que tu grita? Quer me matar agora, Zé? Amanhã, amor, sentir a pulsação do meu corpo. Tá 2-1 pra seleção, papai! Gostei de ver. A gente vai estourar lá no Paulinho Sal de Papau, de Papau. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Minha amiga Cíntia. Só não posso explicar. E o motor Arthur. Porque o destino mudou nossa felicidade. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou? Vem e diz pra mim, baby, onde você está? O nosso amor foi mais que sonho, mais que lembrança. Tita Cardoso, e aí, Tita? Você e a Valéria, um beijão, forte abraço. E amor, vem me fazer feliz pra sempre, amor. E aí, Talibã, você é a Karina? Foi. O lado esquerdo é teu, viu, Maninho da Riba? Mas que ele sabe disso. Uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer. Meu parceiro Alanzinho. Pra sempre, amor. Banda. E o meu parceiro. A R15. Encontrei o amor. Tudo certo, já? Sozinho. E o meu parceiro, Alancírio, dos empresários da Ceasa. Tamo junto, manda um abraço pro Doidinho, viu? É nóis, garoto. Porque o destino mudou nossa felicidade. Sem tirar de dentro, pai. Pega meu robô. Mais forte. Pega meu robô. Momentos que passamos juntos. Uma saudade aperta o peito, sem você não dá pra te esquecer. Eu fecho os olhos, eu não consigo, não consigo. Só e Felipe, eu já falei mais 5 vezes. Porque a nossa história ainda. E tá 2-1 pro Brasil. Entendo, meu amor. Agora que o rato veio me avisar. Eu tô sofrendo tanto e você longe de mim. Ai, ai, ai, mas... te sai dos meus patrocínios, cobiçado. Meu amor, sofrendo de amor. Eu te falei, né? Ai, só quero te dizer. Que eu te amo e não vivo sem você. Ai, ai, ai, não aguento mais essa dor. Eu te amo, sofrendo de amor. Ai, ai, ai, só quero te dizer. Falar que eu te amo e não vivo sem você. E aí, meu parceiro Jojo Muti Vargas, tamo juntos. Pra cima, Jojo. Jojo. Tamo juntos. Sabe disso, Rob? Vai te pegar no robô, garoto. Te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Porque me abandonou. Se foi, me deixou aqui. Eu me arrumo, faço as unhas e cabelo. Alô, Chacal! Fume pra você sentir meu cheiro. Cadê a parada, Chacal? O pop tá tocando e a festa tá lotada. Eu quero com limão, viu, meu filho? Com você, o limãozinho. Quero voar com H. Você é demais, viu? E subiu com H. Já falei pra você, viu, Chacal? Subiu com vaga, vou voar. E subiu. Depois que eu estourar aquele açougue do Iverson. É o águia, o águia, o águia. Vou voar com o águia. Só que faltava, né? Águia, o águia, o águia. É doida. Vou voar com o águia. Achei no fim. Te sai da terra firme, pé. Sai nada, Chacal! O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Ali só tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. Só um pouquinho assim, ó. O grave bateu, rabeta no chão. É paredão que fala. O câncer da última opção, Jujiro com o Juju Multimarcas. E o Jefferson Playboy, tamo junto, galera. Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta, rabeta, rabeta. É pra tocar no seu radinho. Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta, rabeta. Olha o swing! Almando do soninho, elas são sinão. Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar na rabeta do chão. Eu sei você quer, seu olhar não esconde. Chegou o momento, é agora novinha e faz o teu nome. Faz o teu nome, nega. É a sua chance. É agora. O grave bateu, rabeta no chão. Ei, ei, ei, ei, ei. Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta, rabeta, rabeta no chão, rabeta no chão. Quebra no gás. Fim de semana, tô preparado. Chama as meninas, os parceiros. Hoje o uísque é liberado. Tô preparado, chama as meninas, os parceiros. Hoje o uísque é liberado. E o que tem pra hoje? Já tô preocupado com o Moisés. Elas bebem a gente, pá. Elas bebem a gente, pá. A novinha, a novinha. Será que não tá pro mato, Moisés? Elas bebem a gente, pá. Elas bebem a gente, pá. A novinha, a louquinha. Tá pedindo, tá sem, sem, tá sem, tá sem, tá sem, tá sem, tá sem, tá sem, tá sem, tá sem. Gata Zorra, sucesso! Que hit é esse, meu filho? Estourou de novo. Chegou o mulherão da zorra que você respeita. Tá louca, tá solteira, tá pra onda. Poderosa, cheirosa, sabe o que quer. Que faz, né? Segura essa metralhadora de mulher. Ela a passa maravilhosa. Estamos hoje só na água. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Deixa ela passar, quero ouvir. Deixa ela passa maravilhosa. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Oh, que swing é esse? Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Solta o parango. E que vem o verão 2019. Sim, sim. Ô, Júnior, tá aqui, delícia, aqui no nosso meio. Feita. Ela tá representando aqui, delícia, viu, maninho? Onda, poderosa, cheirosa, sabe o que quer? É que delícia, é? Segura essa metralhadora de mulher. Vai, minha filha. Agora. Ela faz maravilhosa. Abaixa, vai. Abaixa que é tiro. Olha, Jefferson! E deixa eu mandar um abraço bacana aqui, meu parceiro! A Caio do Rock, ele! E toda a galera aí com a gente, diretamente de Belém! Valeu, meu parceiro Caio! Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Hoje a Jojo tá lançamento! Já sabe qual é o baile da Santinha com... Bora sim, já manda pra cima, garota! Vamos! A Cíntia tá quieta hoje, Cíntia. Isto. Bora, manda, vai. Bigode fininho, cabelinho na régua, olhou pra... Prepara, hein? Lê pra ele, eu falei assim. Fala, John John. O gigante aqui. Senta, senta, senta, senta. Joga a mão pra cima e grita aí, droga. Eu tô com o prefeito de Santa Bárbara, Júnior. O meu parceiro Gil tá ali comigo do lado direito. Cadê o meu vereador, hein? Ai. Isto. Ele tá do lado do Lion. O Batoré. O homem é bom, o homem é espetacular. Se quer dar o rolê, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. E tu já sabe qual é. O baile da Santinha conquistou o mundo inteiro, graças a Deus. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Como tá aí? Bigode fininho, cabelina. Melodiou pra mim. Melodiou pra mim, assim. Bora, peru! Eu vim com eletrizante. Chevalho na rede! Pra quem gosta do forrozinho, Rosinho! Prepara que hoje tem Caribiru, Rabi Maru, vai ser estouro, vai ser estouro. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de... Ainda não passa da meia-noite, né? Ação. Tô acostumado. Madrugada vem pra... Amanhã, segunda-feira, tem Rabi no Caribe, pai. O cara tá acostumado, porra, da meia-noite, né? O meu corpo era sua diversão. Que fase! Era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada. Aí pega o DJ que ainda nem dormiu desde ontem. É doido, amor no mar, o cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e vi que tava errada, tá desesperada. Nunca pra me encontrar. Não bebe, vem me procurar. Não bebe, vem me procurar. A galera de Campina Grande, alô, pra do Cuscuz. E aí, pra do Cuscuz, o Recife, alô, pra do Bum. Você que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. Meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo... Edson, Inigualável Produções. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou.